Por isso vai pra perto.

canção que eu fiz estava improvisada. Não é para toda a gente, mas agradeço a quem vai gostar. Dez não chegam, o medo mais. Quando tenho o que quero, quero mais. O agora, o que se tem.

deixa minha boca, vem, vou te deixar louca. Louca, louca, louca. Ah, é uma delícia. Sua malícia, ah, é uma delícia. Sua malícia é uma delícia, ah, é uma delícia. Sua malícia, ah, é uma delícia. Sua malícia é uma delícia. Quero é paz, paz, paz, sentir o teu calor. está no teu coração. Mas quem te disse, quem te disse que eu estou doido, doido nesse amor para correr ao teu portão, guardar a chave, oi, oi, do coração. Ai, ai, tudo à crioula, ui, ui. Vou ser livre sem paixão, ai, ué. Eu hoje quero é paz. Sem nunca olhar para

corazón me pide más, nena. Dámelo, baby. Mi corazón me pide más. teu santo me mandou pra encontrar o meu pai. E tudo que o meu santinho diz dá sempre um final feliz. Desta vez não vai falhar. Em que o secretário-geral das Nações Unidas deixou claro que não vai esquecer o que viu em território ucraniano. E esta tarde, precisamente em Kiev, na capital da Ucrânia, foram registadas explosões. O presidente norte-americano Joe Biden vai pedir ao Congresso dos Estados Unidos mais